acompanhado e a mamãe disse: ô Paulinho, vai já baixar isso que parece um ouriço. Paulinho estava triste, mas Paulinho não desiste e pega na tesoura e esparrafa a camisola. O pai vê-o na rua, mas esta não lhe diz nada. Mete-lhe uma sapa e depois uma caçada. Paulinho chamou ano pela primeira vez, mas não foi tão esta, sucedem-se mais três. Pois o Paulinho quer ser pai, para mostrar que